Senhor, que eu confio. A minha história de amor, escuta e me ajuda, Senhor. Eu era feliz e vivi a vida a cantar. Tinha alguém para amar, porém o amor acabou. Meu amor me deixou, me deixando a penar. Jesus, dos braços abertos, a felicidade volta. Jesus, meus passos incertos trazem-me a ti a implorar. Jesus, meus passos incertos trazem.